It's me, Mario. Get over here. Hadouken. You're too slow. Bom dia, boa tarde, boa noite. Feliz aniversário, parabéns pra você se for seu aniversário. Nossa, tá começando mais um Locadora News, Locadora News de número 3. E estamos aqui com os treinadores pokémons, ó. Cat vai ficar feliz hoje. Entendeu? Hoje a gente tá aqui com Ken-O e seu Snorlax do lado. Que legal, né, cara? Porra, que legal de abertura. Que pokémon merda, fala. Tô gravando pra caralho, hein? Estamos aqui com Desgraça e seu Hitmonchan, porque ele é o cara do jogo de lutinho. Cara, eu nem lembro o que ele falava, o Hitmonchan, sei lá. Hitmonchan, ele sempre falava o nome dele, pô. Peraí, no japonês, então no japonês ele fala lá o nome dele, lá que já é diferente da parada? Sim. Ou dava aqueles grunhinhos do maluco do início do Game Boy, cara. Boa, cara, esse conceito do Pokémon é muito maluco, velho. É tipo as crianças que chamam os cachorros de au-au, saca? É tipo, au-au, tipo, é o nome do bicho, que é tipo o barulho que ele faz, cara. Muito estranho. Não, cara, você vê o nível de cientista merda do Pokémon, né, cara? Não, vamos catalogar aqui esse Pokémon. É, tipo, o Pokémon faz o grunhinho dele dar um nome. É exatamente isso. Será que tem nome científico de Pokémon, cara? Tipo, sei lá, o Ratos Elétricos é o tipo Pikachu. Daí... Cara, eu acho que... Porra, eu acho... deixa eu falar! Da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Cara, cara, acho que não, científico é tipo Pokémon. Vai. Segue. E agora o Cat, até esqueci, o Cat, sei lá, dá um cachorro pro Cat. Porra, que merda, né? Mas beleza. Cara, o Cat tem maior cara de treinador de Pokémon de planta, tu me manda o Pikachu, porra. Aliás, qual que é o Pokémon favorito do Cat, já que ele é o fã da franquia? Arcanine. Porra? Ó, eu ia falar, o antes dele, que é qual o nome do cachorro Brawl, mesmo? O Brawl. É. Ele mesmo. O Brawl. Caraca, mas isso aqui, antes que vocês vejam, é o News da Locadora. A gente vai falar um pouquinho das algumas notícias que rolaram nessa semana. E começando com... Deixa eu rodar aqui a loteria. Vamos começar com o Ken-O. Ken-O, puxa sua notícia aí pra gente. Eu já sei que você vai ficar muito feliz nessa notícia. Já diminuiu pra cá. Não, porque, né, como todo mundo sabe, eu adoro o Diara Capcom. Então minha notícia é o precioso lançamento do... Mega Man Legacy Collection 2, né, cara? Que tá pensando em dar pra 27 de outubro, posso estar enganado na data. É 27 ou 7? Eu mandei duas aí. Cara, e porra, cara, o que, que a gente pode dizer da Capcom, né, cara? Lançando um Collection número 2 do Mega Man, que inclui dentro dele Mega Man 7, Mega Man 8, um de Super Nintendo e o outro de... Peraí, quem? 8 de agosto, é. 8 de agosto? Então, obrigado aí pela correção. 8 de agosto, voltando aos jogos, vamos falar Mega Man 7, Mega Man 8, Mega Man 9 e 10, né? Esses 4 jogos maravilhosos do Mega Man. E, porra, vamos falar a verdade, cara. Cara, vai tomar no olho do seu burro. Isso! O que é isso? Vamos voltar pra cá. Que deselegante. Né? Totalmente, né? Deselegante. Nossa, não, já não tem sentido nenhum ter lançado a primeira Collection, cara. Porque, pra quem não lembra aqui, existe uma Collection do PlayStation 2... Mega Man, verdade. E que ele vem com todos os Mega Man lançados até aquela época, mais o 2 Mega Man de arcade, que era, eu acho que era o Power Battle, né? Que era o Mega Man de arcade. Acho que o 1 e o 2. Sim. Os únicos jogos que não vinham nesse collection eram o Mega Man Bass, porque foda-se, e o Mega Man de kart, que é o Battle Cheese, que esse acabou vindo com a collection do Mega Man X, né, cara? Acho que alguém lembrou, que esqueceu de lançar essa porra, enfiaram na collection do Mega Man X. E, cara, isso só mostra o nível de safadeza da Capcom, cara, de reciclagem, bicho. Porra, não tem o porquê disso. Cara, você vende essa porra desse jogo no Blu-ray a mais de $40, e, porra, vem 4 jogos que se tu comprar hoje na PSN, tu não gasta nem 20, cara. E, porra, você tá de sacanagem. Cara, o pior de tudo... Não, o pior de tudo que me deu... É a maior prova de safadeza. Eu falei quando anunciaram essa porra. Eu falei, cara, isso só prova o quanto é a safadeza da Capcom. E, tipo, ela faz um Blu-ray pra lançar 6 jogos de 8 bits, porra, o Blu-ray não precisa disso. E depois eles vão fazer a mesma coisa agora, lançando 2 jogos de 16 e mais 2 de 8 bits, cara. E, tipo, querendo ou não, acho que a recepção do Mega Man 9 e do Mega Man 10 não foi tão boa, cara. Porque eles fizeram uma cagadinha nesse jogo, esses jogos têm DLC pra caralho. Tipo, eu olho, cara, que ideia de merda, cara. E o pior, essa porra vai vender, cara. A gente tá vendo aí com o Street Fighter do Switch. Porra, tem primeiro lugar aí em vendas, né, ô Cat? Eu tô ficando maluco já. Tá, tá. Não sei se tá ainda, mas tava. Tava tão porra. Olha só, cara. E tipo, a gente, aí todo mundo falou, não, cara, a Capcom tá falindo, o ano fiscal da Capcom foi uma merda. Cara, isso é mentira, cara. Com uma porra dessa, depois eles conseguem se levantar, cara. Vai ter gente pra caralho que vai comprar essa porra vai sair pra PS4, pra One, com certeza deve sair depois pra Scorpion também. Sai na Steam, pra quem quiser aí já tem a primeira coleção na Steam. E, cara, ele não vem com nada demais. Ele vem com a porra de jogo, do jogo, uma galeria vagabunda dos personagens de cada jogo. E, se eu não me engano, um modo time trial, né, cara? Se você quiser disputar com quem tá lá na internet. Olha só, eu fiz, sei lá, 1 minuto e 12 nessa fase aqui do Mega Man 7. Vamos ver quem bate. Porra, cara, é ideia idiota, cara. É ideia de... É a Marvel, é a Capcom, a Marvel, é a Capcom sendo filha da puta. E você que pensa que comprando essa merda vai ajudar o Mega Man a voltar? Cara, para com essa porra, cara. Isso não ajuda em nada, cara. Isso só ajuda essa empresa filha da puta a continuar, cara. Essa porra já devia ter falido, devia ter entrado em extinção. E não, cara, tá aí porque você financia essa merda. Eu não vou comprar essa porra. Se eu quiser jogar Mega... Ó, já tem o Mega Man 8 no PS Vita que eu comprei a $2. Porra, se eu quiser o Mega Man 7, eu baixo o emulador, eu vou jogar Collection no PlayStation. Cara. Mas, sério, eu não financio essa merda, velho, cara. Qual o próximo aí que eu quero que a Capcom conceitua? Fuck you! Fuck you! And fuck you! Que isso? Além disso, porra, além disso, tem uma Mighty No. 9 pra comprar, cara, porra. Eita, já pensou como? Cara, eu paro e penso, cara, isso é culpa do quê? Eu vim na fúria da Capcom, né, cara? Eu acho que um é tipo um simbionte, né, cara? É um financia o outro, né, cara? Que merda. Não, você que financia isso sim, né, porra. Já parei, cara. Depois do Night Number 9, eu fui enganado. Pô. Vamos ser justos aqui, né? Pô, quem pagou todo mundo? Vamos ser justos, né, cara? Pô, cara, tu entra na página do Night Number 9, tu vai ver lá os artworks, os conceitos, você olha, cara. Tipo, como que você foi enganado, né, cara? Agora esse não, cara. Acaba contando a sua cara e dizendo: a gente tá lançando um jogo que você pode comprar mais barato. Um jogo que, na minha opinião, já não devia nem mais ser vendido, cara. Tu acha? Essa porra, o camarada fez um puta jogo do Mega Man de graça. Então, porra, cara, para com essa merda. Sim, concordo com quem? São ótimos jogos. Cara, o 8 é meu Mega Man favorito. Eu acho um dos melhores, mas puta que pariu, cara. Eu também acho que a Capcom, ela abusou. Mas o foda é que a gente fala aqui, quem? A gente que é um pouquinho, pode dizer, mais cascudo nessa área. A gente sabe como é que é, né? Mas, pô, vai ter uma galera que mesmo assim vai investir um dinheiro e tal. E, enfim, eu acho que o que ela tá fazendo aqui é errado. Errado pra caralho mesmo, porque como é que pode você com PS4, com Blu-ray, você ter uma coleção que tem menos jogos do que tinha pro PS2, cara, que era DVD. Isso não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido nenhum. Mas, sim, enfim. Sim. Eu não. Pô, cara, falar. Eu nem critiquei a primeira coleção, cara. Acho que o Locadora TV já tava vivo na época que lançaram a primeira. Eu acho que foi até noticiado no Locadora. Se não foi o desgraça, eu acho que foi o Cat que noticiou. Cara, até essa collection eu acho um absurdo, cara. É um absurdo você lançar jogos do Mega Man assim, cara. Não tem como mais você lançar. Ah, vou lançar de 1 a 6, que são os clássicos do NES, e depois eu lanço o resto. Eu acho que o mais bizarro de tudo é que eles não vão pro Switch, né, cara? Nem a primeira collection e nem a segunda vai ser lançada pro Switch. Isso, nem pro 3DS, né, cara? Essa porra, eu acho que eu rodava no 3DS. Já tem, cara. Não, mas aí que tá... Até o Wii U, cara. Eu conheci uma pessoa que tinha um Wii U. Olha só que coisa rara. Uma das três pessoas. E o cara tinha. Ele comprou toda a collection do Mega Man que tinha. Oh, legal. Sei lá, vou chamar de Nintendo Network. Shopping. Né? Nintendo Network é melhor, hein, porra. Eu tô aqui com a Nintendo. É bem cola na minha. Cola na minha. Nintendo Network existe, é com a conta, mas a loja é eShop. É eShop, é assim. Então, tem na eShop pra você comprar esses jogos? Você vê como que o negócio é desnecessário. Né? É maluco, né? Mas, enfim, foda-se o Mega Man também. Queria que voltasse, já não quero mais. Quem me deixou pistola também. Vamos pra segunda notícia, agora com o Business Cat, falando aí sobre o negócio. Fale. Porra, tipo, é o um negócio, é errado, é cuzãozice, mas pra quem quiser, é a oportunidade de ter os jogos aqui, falar, ah, tinha Collection PlayStation 2. Porra, não tem PlayStation 2 e a Collection. Se eu quiser original, eu compro, né, cara? É uma bagulho de colecionador, velho. Não, novamente eu vou entrar com o argumento que eu falei. Se ainda fosse num preço plausível, tipo, menos de 40 dólares... Claro que não é um preço plausível, né? A Capcom, estou com... Mas, cara, é uma oportunidade de ter os jogos originais e pelo menos no PC, cara. Então, se tiver uma promoção bacana aí, logo, depois, sei lá, um... Cara, 50%. Caralho, tipo assim, é maneiro, pra te interromper, é maneiro a intenção de querer reviver alguns jogos do Mega Man. Isso é louvável, isso é maneiro. Só que o jeito que tá sendo feito... Sim, sim, mano. É, errado, bem, né, cara? É o negócio, assim, que eles vendem e tá... Assim, só que aí que tá jeito, o desgraça. Saiu aquele Saturday Morning Cartoon, aqueles jogos do Super Nintendo também, tipo, porra, um preço exorbitante por uns joguinhos de Nintendinho com, sei lá, artwork. Sim, aí jogos bons, mas o preço é... Conta meio bom. Eu só vou entrar aqui pra te contra-argumentar, o desgraça. Vamos lá. Tá, primeiro, pra console isso não vale, como eu já falei aqui, você tem tanto pro Vita, pro PlayStation 3, acho que pro 4 deve ter, se tiver vai vir ainda, ou devem estar usando dessa safadeza pra lançar esse jogo. E o Cat falou que tem na Nintendo. Cara, no PC, vamos ser sinceros, quem quer jogar 8 bits no PC, baixa emulador, cara. Ninguém vai comprar isso. Vamos ser realistas aqui, cara. Ninguém vai pagar mais de 40 pilas só pra ajudar a Capcom. E, porra, a Capcom não merece ajuda, cara. Tem que deixar essa porra morrer, acabou. Cara. Caralho, meu Deus do céu. Chega de Mega Man que já tô ficando até com dor de cabeça já. Fala aí a sua notícia envolvendo Pokémon, envolvendo Pokém. Ó, piadinha, ó, pra Salit. Pode Meu falar. Deus. Ah, então, nessa semana aí teve o Pokémon Direct, que anunciaram num dia pra fazer no outro, bem rápido, rasteiro. É basicamente pra... O principal, né, foi o porto do Pokém Tournament, que é o joguinho de lutas de Pokémon em 3D, para o Switch, com os personagens que tinha só no arcade, que não tinha a versão de Wii U. E um personagem extra são Sun e Moon ali, que é a última evolução de planta. E isso continua aí a saga da Nintendo de portar jogos de Wii U pro Switch. Já fizeram isso com Mario Kart também, mesma coisa, Mario Kart 8 Deluxe, e agora é o Pokémon Tournament Deluxe. E assim, é na mesma lógica do Mario Kart, tá ligado? A gente jogou, eu não joguei, então eu fiquei feliz com a notícia. Porque eu vou querer jogar esse jogo. É, cara, vai até que eu falei de sacanagem até com você no Twitter, mas vai, cara, é jogo de Wii U, cara. Então, tipo, é praticamente um jogo novo. Quase ninguém jogou. Então isso. É válido, cara. Caralho! É válido trazer de novo. Acabou que cinco pessoas jogaram Pokémon. Porra, legal, mas e todos os outros milhões que não tiveram a merda desse peso de papel? Vai ficar como? Porra, é mais que justo, cara. Lança tudo mesmo. Pô, tem muito jogo bom que basicamente a gente já falou isso nos casts de remake, né, cara? Que, tipo, sim, é um bagulho que o pessoal não tinha acesso e agora vai ter Exato. O Switch. E assim, é um jogo que ele faz bastante sucesso nos fliperamas lá do Japão. Sim, e ele tem um cenário competitivo até não relevante, assim, mas é vivo. Ou um não cenário relevante. Porque tem um monte de jogo que tem competição, mas não é relevante. Ok, Cash, vou te deixar feliz aqui, cara. Teve há pouco tempo um evento de anime que eu fui que tinha, cara, um Wii U lá, olha o milagre aí, com um Pokém, cara, e tipo, a garotada tava maluca lá jogando, cara. Porra. Eu fui no museu também dos videogames que teve aqui no Rio, que tava rolando no Brasil todo, né? E um dos jogos que tava com a fila imensa era o Pokém, cara. Sim, Pokém tava foda de jogar molecada. Ninguém nunca jogou, né, velho? Daí tem que... Pois é. O jogo não é ruim. É, cara, pelo que eu vi, o jogo não é ruim, né, cara? Pô, ele parece muito divertido. Parece bacana, velho. Pô, Não parece até quem, né? Só que é o problema. É, isso é estranho. Eles chamar de Pokém, mas é só porque a mesma galera que fez. Sim, muito a ver com tech. Mas, cara, eu lembro bastante aqueles jogos de anime, assim, estilo Naruto. Tipo, sim. Vai ver a tela separada, assim, e o bagulho fica bem... Só que... terceira pessoa, saca? Eu vou dizer que é uma parada, mas acho que só que melhor, cara. Porque apesar de eu gostar muito dos jogos de Naruto, essas paradas, eles são muito, como pode dizer assim, meio que autorais, né? O Pokém eu acho que é mais pé no chão naquelas coisas de luta. Você vê que tem autorais, não. Eu não sei a palavra. O que eu queria dizer é que eu acho os jogos de Naruto, assim, de vez em quando é muito golpe doido, é muito, umas paradas de vez em quando muito fora da curva. Entendeu? Sim. É muito deles ali em si. É muito deles ali em si. Você jogar. Não tô entendendo. Só ia concordar com você na questão. Realmente, o Pokémon ele acaba sendo uma parada mais de luta mesmo. Tanto que o Belo falou, né? Que tá até em competição aí. Você tem competição do Pokémon, cara. realmente ele é um jogo que você vê que ele é dinâmico, e ele tem um controle bem balanceado e tal, tem algumas discrepâncias lá, mas eles vão corrigir isso. Pô, cara, vale muito. Só pra finalizar, agora na E3 vai ter um torneio também que a Nintendo vai promover por causa do jogo e tal. E chega. Quando é que é? Setembro, se eu não me engano? Sim, já sim, dia 22 de setembro. Isso. Até fugiu a voz agora. Caraca. Ah, é o minha multa aqui me dando uma gravata, né? 22 de setembro. Caralho, tá matando o cara aí, velho. Rio de Janeiro. Bom, mas tá fora. Acho que é isso aí. Tá, quando sair eu vou comprar. É isso que eu queria ouvir. O Cat já tá preparando já seus R$1.000 pra poder comprar o Pokémon, o Ultra Moça e o Gold Silver. Só isso aí já, como? Aquela bolada lá, né? Mas, enfim. Salário do Cat já era, né, gente? Então vamos puxar pra próxima notícia. Notícia agora escabrosa. Desgraça, fale tua notícia aí pra gente. Bom, então, hoje é dia... Que dia é hoje, cara? Não sei. Dia 8? Dia 8. Caralho, dia 8. Anunciaram que vão reviver o grande mascote, Bubsy. Caralho. Pra quem não sabe, que é um gato com... Cara, o de graça. Impossível que alguém chegou na reunião e falou assim, gente, eu tenho uma ideia. Te vai reviver. Cara, e ninguém fala tipo assim, cara, você tá maluco, você tá com cocô na cabeça, pô. Mas prossiga de graça, que eu não consigo aceitar isso, cara. Não, é que provavelmente, né, a internet ficou naquela de, nossa, Bubsy é legal mesmo, né, tipo, de piada, daí os caras, pô, estão dizendo que é legal, né, vamos trazer de volta daí. Caralho! É tipo assim, foi a ironia que trouxe o bagulho de volta, né, cara, mas, tipo, já mostraram, tipo, um pouco de jogabilidade, assim, já tem um personagem lá falando e, cara... Nossa... Os jogos do Bubsy são ruins, assim, tipo, já tem vídeo, tipo, o John Tron fez um vídeo jogando alguns... jogos, assim, tu pode jogar facilmente em qualquer emulador, e, cara, é, tipo, basicamente a plataforma feito errado, cara, é, tipo, e ainda mais tem um mascotezinho babaca ali, que é o Bubsy, que fica só falando besteira. Cara, eu vou dizer, cara, Fala. O Cat tem a fita, pô, o Cat tem a fita. Não, eu jogava esse jogo bastante, cara, eu não achava ruim pra criança, nunca mais joguei, né, mas eu lembro dele ser bem, ele era bem rápido, sabe, é um coelho, sei lá, o Bubsy. É um gato, cara. Um esquilo? Não, um esquilo. Você pensa que é um esquilo, cara. Meu Deus, você tem problema, cara. Você não reconhece um animal, velho. Caralho. Não, mas eu concordo com ele de graça. Eu acho que é muito bagunçado esse pessoal. E tudo, cara. Esse pessoal usa uma camisa, mas não usa calça, cara. Olha que maluco. Pô, o Pato Donald também. Não, esse não. Ô, Bel, vamos falar a verdade. Esse não é o problema. Se esse fosse o problema dele, tava tranquilo, né? Sim. Só pra fechar meu ponto, assim, era um jogo bem ágil, assim. A gente não gostava e tal, mas tinha, no caso, a identidade. Tá, deixa eu só terminar. Go ahead, make my game. Tudo bem que é um jogo ruim. Não, tô deixando, fala aí, porra. Eu só quero dizer que ele era um jogo rápido. E agora, pelo gameplay que mostraram ali, ele parece em câmera lenta. Isso era uma coisa que me atraía no jogo do Super Nintendo, que aí eu olhei e imediatamente... Cara, 30 segundos teaser ali. Cara, você tá ligado que isso aí que você tá falando... Você tá falando... É uma parada que vai dar merda, né, cara? Se tiver fã desse jogo, coisa que eu acredito que não tem, eu nem conhecia essa porra, só fui conhecer graças a essa notícia de agora... Nem sabia o que é. E, pô, se você tá dizendo que a parada do jogo era a velocidade, essa versão agora que eu tô ouvindo, ele até aparece até muito lento. Cara, tá arriscado que antes de lançar o jogo, se essa reclamação vir pro ouvido de alguém, eles vão aumentar o. Sei lá que é o frame rate, frame speed, sei lá que porquê eles aumentam dessa. Pra deixar o jogo muito malucaço, cara. Pô, tomara, tem grande chance. Porra, tomara, cara. Pelo que eu vi ali, porra, não cola, Cat. Puta, cara. Ah, mas, cara. É muito... Cara, tá muito lento, velho. Tá muito lento. Sim, sei lá, cara. E, não, enfim, só pra finalizar, gostando do jogo ou não, a música é muito boa. Você vê o Cat, cara. Ele passou... Eu não sei nem se esse cast saiu. Ele passou um cast inteiro falando mal de Sonic, o filho da puta jogava Bugs, falava que gostava dessa porra. Não, pior de tudo. Olha só, Cat. Olha só, pra gente tirar a prova dos 7 e passar pra próxima notícia. Bubsy do Super Nintendo... Ou o Sonic do Super Nintendo? O Sonic do Super Nintendo. Aí, viu? Pronto, acabou. uma pesquisa que saiu aí da Microsoft, né, falando que é a análise de comportamento de alguns usuários aí do Xbox, né, que falando o que a galera usa no Xbox One e tal. E essa pesquisa trouxe uma tretinha, assim, treta pequena. Eu acho que eu sou o cara das tretas aqui na locadora, né? Mas trouxe uma tretinha pequena, que eles fizeram lá aquele gráfico em pixel, mostrando que o caso pessoal fazia. A grande maioria tem o Xbox One pra jogar os jogos do Xbox One. Só que, tipo assim, nessa pesquisa toda, tinha lá Netflix, tinha YouTube, e uma pequena parcela, pra falar a verdade, a menor parcela, que era 1,5%, usa a retrocompatibilidade do jogos de 360. Aí, o que aconteceu? Rolou essa pesquisa, o pessoal ficou assustado. Eu fui um dos, quando vi a pesquisa e olhei assim, de lado cru, sem estudar muito, também falei, caralho, muito pouco, e pô, a galera pede tanto isso. E rolou uma declaração de um dos caras lá da Sony, que eu não lembro o nome, e o cara falou que a retrocompatibilidade é uma das paradas que a galera mais pede, até pro console da Sony mesmo, só que dificilmente vai ser usado, por isso que eles não colocam e tal. É. Sinceramente, eu acho que não é isso, entendeu? Não é isso, a Sony tem outros motivos. Não, ele falou também, tipo, ele fala com aquele meio desdém, tipo, ó, queria fazer piada, ó, quem quer que jogue esses jogos velhos aí, datados, né? Oh, oh, oh. Sim, e, tipo, isso ainda rolou, que ele tava num evento e ele chegou a ver o Gran Turismo e, se não me engano, mais um jogo de PS2. E quando ele viu os jogos, ele falou, pô, pra quem ia querer jogar isso? Que foi o que deu o tal bafafado que ele comentou, né? Que eu acho que também foi muita coisa assim da gente aumentar o que o cara falou e tal. Sim, sim. É, mas Ryan. Pode falar. Sim. Pô, mas cara, vamos pegar no seguinte ponto. A gente até já discutiu aqui em outros locadores. Cara, eu tenho o Xbox One. O Xbox One não me lança jogo. Eu vou fazer o quê? Eu vou jogar jogo velho, né, cara? Tipo, porra, eu não tenho opção de jogo novo. Eu vou jogar o quê, então? Vou jogar o que eu tenho de antigo, né, cara? Porra, os caras... Mas isso aí que foi engraçado. Eu pensava assim que nem você, que realmente um dos tops que ia bater, se fosse fazer uma pesquisa dessa que rolou, seria o jogo de 360. Cara, mas mostrou que ele está baixo. Quando você vai ver o que a galera mais joga em Xbox One, pode te dizer que os três tops são jogos com um fundamento online, cara, que é o Battlefield 1, o FIFA 2017 e o GTA V, cara. Jogos que tem, tipo, essa surpresa. É, não, pra mim foi e não foi tanto, porque como a gente falou, você compra, praticamente a galera que compra Xbox, ela compra pra usar como o nego usa computador, cara, isso que eu achei engraçado, diferente de tipo uma galera que compra um PS4 e compra, sei lá, pra jogar um Horizon, pra jogar um Uncharted, entendeu? Peraí, na verdade, quem compra Xbox compra pra jogar isso que nem tu falasse do PS4, só que não tem essa possibilidade, né? Sim. Que é o negócio. É, o foda é isso, não tem jogo. O Cat já mandou, não, peraí, qual é a grande surpresa, né? Pô, estão jogando o jogo porque é do videogame, né, cara? Não, cara, realmente eu acho que... Mas assim, ó, se fizer a mesma pesquisa no Play 4, provavelmente vai dar os mesmos jogos mais jogados. Sim, GTA foi Call of Duty, sei lá. Não é isso. Cara, o grande problema isso aí pra mim é que tá aparecendo, sabe o quê? Safadeza da Microsoft, cara. Tipo, pra querer botar, olha, não, mas a Microsoft, tipo, a galera tá babando agora mais o pau da Sony e da Nintendo, mas olha aqui, a Microsoft é que mais tem a retrocompatibilidade. Porra, o que que adianta vocês terem isso? Vocês não lançam jogo, vocês não fazem nada de novo, os caras estão lançando um novo console pra suprir a merda que eles estão fazendo nesse último, sendo que a única coisa que eles precisavam fazer era lançar jogo, cara, e tipo, os caras não estão vendo isso até agora. É, o que vem rolando, acho que é uma parada muito mais ampla, talvez até no futuro a gente venha fazer esse podcast falando sobre o mercado de jogos em si no dia de hoje, porque de vez em quando a gente comenta muito do passado, mas no dia de hoje. Mas o que vem rolando é uma técnica até bem antiga, cara, que é desde a época do Nintendinho, e de Master System, Super Nintendo e Mega Drive, que a Sony, que é a que tá com o pau em cima da mesa, né, ela tá ditando, de vez em quando, as regras do mercado. E isso, pra quem tá do outro lado, é foda, entendeu? É foda. Essa parada de retrocompatibilidade em si é um negócio, cara, que desde lá de trás, eu inclusive tô olhando lá no livro lá do Guerra dos Consoles, e a parte que eu tô olhando essa semana, por mais engraçado que seja, é essa parte da retrocompatibilidade, que o Super Nintendo, ele viria com a retrocompatibilidade pros jogos de Nintendinho, seria até uma das coisas carro-chefe. Só que a Nintendo correu com a questão de fazer o Super Nintendo, e como ela correu, não tem como um cara que constrói o console conseguir fazer todas essas coisas, né? E fez. A Sony também, ela bate tanto nessa tecla de, ah, não, vou dar retrocompatibilidade, porque ela reclama isso, mas se você abrir a PSN, cara, vira e mexe, tem jogo de PS1, de PS2, e até mesmo, se não me engano, tem alguns jogos de PS3 pra PS4, né? Que ela coloca lá pra vender e, pô, toda vez que aparece a galera compra. Ela não faz isso porque, querendo ou não, ela perde o dinheiro de depois relançar um remaster, que a gente vive essa época de remaster, que, tipo, pegar um jogo que nem tá acontecendo com o Final Fantasy XII e você relançar pro PS4, com certeza vai gerar muito mais lucro do que você colocar a versão de PS2 e jogar pro PS3, entendeu? Então, o que aconteceu foi isso. Só que aí, no final dessa história, assim, que eu acho que, não sei se vai ter mais ou... Enfim, rolou um papo do cara lá da Microsoft falando que em tempo de assim, o tempo levado de jogos assim, de retrocompatibilidade é de mais de 508 milhões que a galera gasta ali jogando só jogo do 360, entendeu? De outras coisas. Então você vê que não é pequeno, porque foi o ponto que eu não tinha visto. Esse 1.5 aí que parece algo pequeno pra gente, é gente pra caralho, meu irmão. É gente pra caraca, porque é 1.5 no mundo todo, entendeu? No mundo todo, por mais que pareça ser muito pequeno, tem uma boa gama de gente ali que joga e tal, que gasta um bom tempo nisso. E a retrocompatibilidade é uma parada que eu acho que a gente que é gamer, a gente tinha que dar sim o braço a torcer e querer que o videogame viesse pelo menos com um pouquinho disso. Esse do console da Microsoft, eu vivo aqui falando, não mal, mas criticando a Microsoft por N coisas. Mas essa questão da retrocompatibilidade que ela faz hoje, na minha opinião, é o jeito correto. Cara, ela faz de forma digital. Você não precisa nem botar o CD lá, que nem era o que dava trabalho pro PlayStation 3, né? Que a Sony reclamava que tinha que fazer um hardware que rodasse do 1, do 2 e do 3. Não, cara, de forma digital. Tu baixou o jogo, tá lá e pronto, entendeu? O console não tem que fazer muita coisa. Então, é um caso a se pensar. Eu acho que deu muito um bafafá. E a galera, hoje em dia, a Sony bateu nessa martela, porque quanto menos gente gostar de coisa assim retrocompatível pra eles, é melhor. Mas eu acho que é algo, é uma feature boa, né? Ô, Ben, pode falar, Cat. Vamos acabar, já deu meia hora. Falando sozinho aí. Deixa eu falar rapidinho. Até a galera, então, não me interrompa, eu vou falar, não precisa ter coisa. Ó, tá rolando aí uma promoção da Razer da Nuvem, distribuindo copas aí de Rainbow Six Siege. Então, se tu tiver vendo aí, vamos deixar o link. Battleborn tá gratuito aí, aquele jogo que parece Overwatch, tem gosto de Overwatch, mas não é Overwatch. Cruz. Falando em Overwatch, vai ter o dobro de XP, encerrando aí esse evento de aniversário. E tá rolando a promoção de férias do GOG, lá no Locadora TV, tá tendo, eu fiz uma listinha lá com alguns jogos que eu recomendei, que as promoções estão chegando até 90%. Então recomendo que tu vá lá e dê uma olhadinha, e se puder, gaste um dinheirinho, porque a promoção tá boa. E é isso. É isso? Então não chega. Acabou, gente? Não, espera aí. Semana que vem tem a E3, e aí a gente vai fazer uma cobertura bacana aqui. Vamos fazer lives comentando todo dia de quem será? Acho que é no domingo, na segunda e na terça, né? Tem um post lá no blog explicando tudo certinho, como é que a gente vai fazer. E se quiser participar, é só chegar, mandar uma mensagem que a gente vai chamar a galera aí que quer comentar e que estiver acompanhando também. É só dar um toque que a gente chama pra conversar com a gente. A senha é Nintendo, pra quem quiser entrar, tá? Só falar Nintendo em voz alta e vocês conseguem entrar na live da hora. Fica Nintendo! Nintendo! E fala que vem o Mario, né? Nintendo! Nintendo! Entendeu? E acho que é isso, gente. Acabou, passamos um pouquinho do tempo. Muito obrigado por vocês gastarem os minutinhos da vida de vocês com a gente. E até o próximo Locadora News e até a E3, que é o evento dos joguinhos. Um abraço, tchau, tchau. Tchau. Tchau. Cara, o que me impressionou é quando eu vi o trailer que no final não tava escrito Kickstarter, assim, que tava com a cara de ser um projeto de Kickstarter, essa bosta, cara. É que...